Que lhe mostra já? Sim. Vá, o filho! A botejinha. O pau firme está aqui, ó. Ah, não, da Doroteia. Vai deixar a Doroteia a botejar. O pau firme. O pau firme é o Martino, mas foda. Eu sou mais pesado. Ele vai, eu ganho, Martino. Olha, espera que tu passes. Não, o pau firme está aqui, ó.